parceiro Everton Som. Paredão, paraíso das flores. Paredão brutão, paredinha sem massagem. Divino Produções, tão junto. Papai do céu, me diz o que é que tá acontecendo. Tá tudo balançando, outra vez eu tô tremendo. O medo que tomou meu coração se foi pra sempre. Você me ajudou, mas isso fica entre a gente. O beijo que eu sonhei, ela me deu daquele jeito. O abraço e o carinho foi tão lindo, tão perfeito. Coisa de outro mundo, só tem uma explicação. Ela caiu do céu e veio só pra mim. Ela caiu do céu, por isso eu tô assim. Não sei como explicar, só sei que é um amor que não tem. Paz do céu, me diz o que é que tá acontecendo. Tá tudo balançando, outra vez eu tô tremendo. O medo que tomou meu coração se foi pra sempre. Você me ajudou, mas isso fica entre a gente. O beijo que eu sonhei, ela me deu daquele jeito. O abraço e o carinho foi tão lindo, tão perfeito. Coisa de outro mundo, só tenho explicação. Ela caiu do Só sei que é um amor que não tem fim. Ela caiu do céu e veio só pra mim. Ela caiu do céu, por isso eu tô assim. Não sei como explicar, só sei que é um amor que não tem fim.